Pedreiro Style. O Pedreiro Style. Termina uma casa e em seguida ergue outra. O fundo imobiliário turbinou a sua conta. O Pedro é milionário e nada joga contra. Mas ele apronta e é um cara de lontra. Ele não é gay, namora sério e outras, mas não engana ninguém. Deixa os outros para trás, eu sei, da grana é o rei, ele é o rei. Ele é pedreiro e tem dinheiro, mas não gastou, acumulou. Ele é playboy, é verdade dói, ele é ricão e você não. Ele tem o estilo que você quer ter. O Pedreiro Style. Pedreiro Style. O Pedreiro Style. O Pedreiro Style. Ele é pedreiro. O Pedreiro Style. Ele é pedreiro. O Pedreiro Style.